Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê para muitas pessoas e paz.